Escuta. Grato, boa noite. Vai ser um bom dia. Prossiga. Olha, Boxel, Pátio 3 para o Pátio 1. Ponto 1. O senhor está chamando o controle de aproximação para isso? Desculpa então, estou na sequência errada. Estou querendo deslocar o Pátio 3, não é Box. Estou mudando a sequência, desculpa. Ok, chama 1219. Joia, obrigado. Juliette, papá. Puta, prossiga. Gentileza, senhor. Utilização de reboque do pátio 3 para o pátio ONU, posição ONU. Autorizado, chama o tanque. E aí? Bom, senhor, estou autorizado direto até a posição 01, chame reporte. Ciência.